vocês cantando comigo bem bonito, bem forte. Como é bom estar em tua presença, sentir o teu toque, ouvir tua voz, saber que na luta é o Senhor quem peleja. Eu sei, Senhor, eu não sou digno do teu amor. Mesmo assim, se entregou, o seu sangue por mim derramou. Vai! Ele é Jeová, deu sua vida por me amar e hoje quer te salvar. Muda tua vida, é só se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como é bom estar em tua presença, sentir o teu toque, ouvir tua voz, saber que na luta é o Senhor quem peleja. É por você, eu sei, Senhor, eu não sou digno do teu amor. Mesmo assim, o que ele fez? Se entregou, o seu sangue por mim derramou. Quem sabe? Ele é Jeová, deu sua vida por me amar e hoje quer te salvar. Muda tua vida, é só se entregar. Mais uma vez, ele é Jeová, deu sua vida por me amar e hoje quer te salvar. Muda tua vida, é só se entregar. Tem mudança de Deus, vitória de Deus. Na luta é o Senhor quem peleja. Tem mudança de Deus, vitória de Deus. Abra os seus olhos e veja. Eu quero ouvir você. Ele é Jeová, ele deu a sua vida por nos amar e hoje quer, mas é hoje, muda tua vida, é só se entregar. Olha aí, ó, tem mudança de Deus, vitória de Deus. Na luta é o Senhor que peleja. Tem mudança, receba. Tem vitória, receba. Abra os seus olhos e veja. Receba a mudança em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus. Aleluia!